Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Clay, você está estudando música? Estou, Nana. Eu também estou. Então vamos convidar todas as crianças para estudarem música com a gente? Vamos lá!